para se converter não vai encontrar, porque o crente fiel para o céu Jesus irá levar. Ele não disse o dia nem